Ou avisei o quê? A senhora nem... Parou já? Saquetou? Te amo, viu? Toma meu coração. Aí, é, ela caga no outro banheiro. O que é que tem a ver? Tem dois banheiros aqui em casa. Seja bem-vindo você ao Pode Comentar, o mais melhor de bom podcast da Rede Mundial de Computadores. E este é o primeiro, este é o podcast mais especial, certo? Que esse é o que vai desencabeçar suas fossas nasais, suas fossas auditoriais, suas fossas... Tá bom. Vamos acabar com as fossas, senão vai chegar num lugar muito ruim, cara. Todas as suas fossas, vai desbunir todas as suas fossas, certo? E eu não estou sozinho aqui. Porque esta equipe é batuta, esta equipe é especial. Nós temos aqui ele, o nosso Power Ranger vermelho, ele que encabeça todo esse projeto, ele que financia essa merda, Neylon Santos. Sou eu aqui, não é tudo isso aí que você falou, isso aí a gente, na verdade o líder de tudo isso aqui é o Davi, mas ele é muito humilde. Mas estou eu aqui, Neylon, estamos participando do Pode Comentar, a gente quer ver o que, que vai sair nesse primeiro Pode Comentar. Só merda, vai sair só o... Vai sair a beleza, o lixo do luxo, certo? Estamos aqui também com ele, que é o nosso mascote. Ele que é o nosso burguesinho safado, da nossa tribuna, da ousadia, da alegria. Ele, João. Ah, uau. Exato. Isso que eu gosto, por isso, ouvintes, que eu gosto desse Pode Comentar, tá ligado? Porque o pessoal ama fazer isso. Veja a empolgação desse menino. Cara, a empolgação pro primeiro cast, né? É complicado. É muita felicidade, cara. É muita felicidade. E ele, que é o dono de um bigodinho de zorro que enfeitiça todas as mulheres onde passa. Daniel. Hello, my little friends. E só queria dizer que... Ele é poliglota, meu Deus, eu tô arrepiado. Eu tô arrepiado. No final do cast a gente passa o número dele. Não. Quem que encontra um gringo com bigodinho? Quem que encontra? Eu sou, né, o cara com três etnias diferentes, dependendo da pessoa que me olha. Sou classificado como indiano, mexicano ou muçulmano, né? Ou feio, horroroso e triste, né? Então, essa é a participação, obrigado a todos, tá? Eu vou ali me matar com papel higiênico, abraço. Estamos aqui também com ele, que tem um corpo esguio e tem cachos invejáveis a qualquer um. Ele que é o poeta do grupo, Ítalo. Pois é, né? Fazer o quê? Exatamente. Por isso eu fico... Humildade é tudo. Olha, ouvintes, você não sabe, você que está ouvindo esse cast, você não sabe a alegria que eu tenho de gravar todo dia com esse pessoal aqui, porque você vê a alegria que eles... O comprometimento deles, sabe? É verdade. É isso e a humildade também, porque você só elogiou o cara nem pra dizer, não. O cara já vai falar, pois é, né? Fazer o quê? Não, porque ele é o poeta. Ele sabe, entendeu? Que ele é, né? Ele sabe que ele é. Ele é o cara que dá o fora, entendeu? Ele não recebe fora, ele não chega. O cara que dá o fora. O pessoal chega nele e ele fala, não quero, você é muito feio, você é muito inferior a mim. Caramba. Então, pessoal, e você que está disposto a você que está triste neste momento, quer ouvir um podcast para se alegrar, feche isso aqui e saia, vai para outro. Sai para outro, vai para outro. Não ouve ou não ouve lá do Cid. Tem números. Cara. Paga nós. Tem até o pessoal paga ali. Os caras não estão pagando a ele. Isso aqui é gente chorona que fala que não gosta do pessoal. Pode depois gravar cast, gravar collab. É verdade. O pessoal do meu... Acho que eu vou... Isso bem pretensioso isso aqui, né? Primeiro cast já tá querendo... Tá querendo gravar com... Nossa! É, pretensioso é uma pitomba. Ele vai ter a honra de gravar com o Triunfo. Olha, você já pensou o peso disso? Muita alegria, cara. Muita alegria. Então, estamos aqui com o intuito de... te levado nada a lugar nenhum, mais uma vez. E nós queremos aqui só falar. Esse podcast não tem intenção nenhuma, Se você quer aprender... se você quer aprender alguma coisa, você não vai aprender nada. Se você quer ter alguma lição de vida, você não terá. Ao contrário, se você tiver de vida, talvez. Vai sair pior. Cuidado, muito cuidado. A gente pode sim tomar uma lição de vida do que não fazer. É exatamente. Isso, não faça um podcast. É um começo. Não se junte e pra gravar podcast. É um começo, não faça isso. Não faça. Não tem pretensão. Não vire youtuber, trabalhe, estude. Ou então vire traficante mesmo, tá ligado? Você vai ganhar muito mais dinheiro. Não que eu faça aí. O retorno é melhor, porque bota uma coisa na cabeça de vocês. Quem estuda é burro. Como quem estuda é burro? Quem é inteligente não precisa estudar, cara. É verdade. Já pensou que é inteligente, é só inteligente e brilha. Ah, a gente aqui, eu sou burro, tem que estudar. Se eu parar de estudar, vou fazer o quê? Vou empacotar Subway no McDonald's. Tudo a ver com o negócio. Empacotar Subway no McDonald's. Pra você ver o quão merda eu sou. Não, cara, eu acho que você tem que reformular isso aí pra quem não estuda é um bom empreendedor. Cara, é verdade. Sabe empreender. Então, a semana de vocês, pessoas, como foi? Foi bem, foi triste, foi mais triste ainda, foi pior? Não desistiram da vida ainda? Cara, minha semana de vida de um bom trabalhador brasileiro, né? Aquela rotina braba, é só isso que eu tenho que falar dessa semana. Você vê que o cara, ele é o trabalhador, ele tem o DNA de pedreiro. Não, pô. Não sou pedreiro, eu sou servente de pedreiro, diferente. Nossa. Agora sim. Ah, é o nível abaixo. Ao contrário de pessoas aqui que estão recebendo dinheiro pra estudar. Ao contrário dessas pessoas. João e Daniel aí, nesse Eu não recebo nada, não. Em minha defesa, eu não recebo exatamente nada. Eu não recebo nada. Eu não falei de vocês. Tem um cara aqui com os cachos de ouro que botou a faca na garganta de Temer e falou assim: me dê dinheiro pra eu estudar. Ele fez isso. Um cara deu esmola pra mim estudar. Sim, você tá recebendo, merda. Você ganhou uma... Olha, pra você ver o que é ingratidão. Por isso que o comunismo não dá certo. Porque o povo é ingrato. Tudo que recebe é ingrato. O pão com mortadela não serve mais. Dá certo. De onde foi que você tirou que comunismo não dá certo? Hã? Você tirou que comunismo não deu certo. Olha os anos que o Lula trabalhou pro Brasil. Olha como é que tá a situação da Venezuela. Você quer falar que não deu certo? Olha a situação da Venezuela. Como assim? Os caras estão morrendo lá, estão se comendo, não tem mais carne. Estão matando filho pra comer, botando na panela. Você olha a Venezuela. Eu não quero olhar pra Venezuela. Eu quero olhar pra tudo, mas eu prefiro o Rio de Janeiro. Não. Ah, o Rio de Janeiro. Também calma com os estereótipos, porque a galera do Rio não vai gostar. A galera do Rio vai roubar nosso equipamento. Exatamente. Que já não são muitos, né? Que estamos no começo. Ai, meu Deus. Vai ser triste esse negócio aí. Eu acho que pra gente não ser. A gente tem que ser imparcial. A gente tem que ser imparcial e temos que ser xenofóbicos com todos. Certo? Porque a zoeira tem que atingir a todos. Então vamos começar pelo. Já foi Rio de Janeiro. Certo? Agora qual é o estereótipo de São Paulo? Agora a gente vai falar de Rondônia. Que é onde nós temos dois integrantes de Rondônia, diretamente de Rondônia lá. De uma oca. Meu computador não funciona lenha, tá? Só pra avisar já. Que eu fiquei sabendo que você foi cortar lenha esse final de semana pra poder usar o computador agora. Tava carregando ele. Postou foto no Orkut. Incrível é a galera que mora do lado do Jurassic Park brasileiro ter computador, né? Eu tô impressionado que eles não têm cercas nas casas pra se defender dos dinossauros. Não, é verdade, cara. Não, mas é porque é o seguinte. Não é, ali, não necessariamente os dinossauros dominam o Acre, mas sim a gente domina os dinossauros lá. Então, lá, galera, não tem Uber, não tem táxi, a galera anda de dinossauro, entendeu? Tipo assim, quem quer, assim, uma moto é aquele Velociraptor, né? Tipo assim, é o mais rapidinho e tal, mas também não é todo mundo que pode comprar um desse, pode investir um desse. É, mil cilindrada. Próximo estado, cara, você pode falar de São Paulo, minha terra, aqui onde eu estou morando atualmente. Terra da onde eu saí e eu nunca conheci de verdade. Eu não sei o que é que tem mal em São Paulo, tá ligado? Cara, é que São Paulo. Só as pessoas mesmo, né? Cara, São Paulo, isso dá até um outro cast, sabe? Isso dá até um outro cast. A gente falar de São Paulo, porque, cara, eu vim pra cá, estou aqui há poucos meses, eu vim pra cá, trabalho. Aquela historinha de sempre, né? Ah, não, morando sozinho, né? Tô morando, tô lá com os meus pais morando lá, então vamos pra São Paulo pra trabalhar. Então eu vim, estou morando sozinho agora. Em São Paulo, primeira vez que tô morando sozinho, vim a trabalho. Então, galera, é complicado. Tipo, tem muita gente que quer isso, né, o Davi? Galera, nós todos aqui, acho que todo mundo sonha com esse negócio. Ah, quando vejo a hora de fazer 18 anos e, sei lá, quer de interior principalmente. Ou sonha em ir pra São Paulo trabalhar. E ir pra capital, né? Pra você ver como o pobre é fudido. O sonho dele é sair pra um estado pra trabalhar. É complicado. Eu não vou arranjar emprego. Meu sonho é virtuando, mas... é uma cidade grande e arranjar emprego. Isso é verdade, velho. Isso é verdade. O pensamento errado já começa aí, cara. E eu quero. Mas, cara, isso é verdade, cara. Isso é verdade. Porque a galera que tá, pelo menos, tá no interior de São Paulo, aqui, pelo menos, ou que está em outro estado, mas mora no interior, ou quer. E para fazer 18 anos, para trabalhar e para capital, para cidade grande, ou vir para São Paulo. Sempre tem isso. Mas, cara, eu que estou passando por isso, é muito errado esse pensamento, cara. É muito errado. São Paulo é um lugar caro. É um, tipo assim, vocês pensam assim, nossa, o cara mora em São Paulo todo final de semana, vai lá para não sei aonde. Não, cara, não é assim, velho. A vida não funciona assim. Você tá totalmente enganado, cara. É triste, a vida em qualquer lugar é triste. A questão é essa, que em todo lugar a vida é triste. Não, mas é porque se a vida fosse feliz, qual o objetivo a vida teria? Porque a gente tem a vida triste. Meu Deus! Se a vida fosse feliz, qual é o objetivo que a vida teria? Essa é a mensagem, velho, do podcast. É claro, cara, porque se a vida fosse feliz, a gente não teria objetivo, porque a gente já alcançou a felicidade. Não, mas agora, como a vida é triste, a gente tem um objetivo antes de morrer, alcançar, ser feliz. Então, o que faz a vida ter objetivo é a tristeza. Ah, mas eu acho que eu ficaria feliz em viver sem objetivo. Viveria? Eu também. Volta aí. Iria passar felicidade se você pudesse ter, eu tava feliz. Não, tá dizendo, não, tô sem objetivo. E aí, você vai fazer hoje? Rapaz, não fiz nada, tô felizão. Só comi, dormi, fiquei... É, só comi, dormi, eu vivi como? Vivi feliz, olha. Que legal seria. Isso vai estar na sua lápide, cara. O que que Davi de 1980 até 2050, apenas comi... Apenas comi, dormi e vivi feliz. Pronto. Cara, isso aí eu vou até anotar aqui. Anota, você não esquece. Foi muito emocionante. Eu sei que já foi Rondônia, já foi Rio de Janeiro e São Paulo. Qual é a próxima? A gente vai englobar todos os... Cara, por que a gente não fala de Brasília? Porque eu não sei nada de Brasília, eu acredito que ninguém aqui também sabe. Eu quero ver o que, é que vocês vão falar. A graça é essa, porque aí é que tá massa. A gente fala de uma coisa que a gente não sabe. A gente tá na internet, a gente não pode fazer isso. É verdade, a gente tá na internet, né? Todo mundo aqui fala que não sabe. Então, vamos ser só mais um na internet, né? Brasília, vamos ver. Eu acho que o pessoal usa a toalha de 100 reais. Então já temos aqui todo mundo que mora em Brasília é rico. Não, é ladrão, é diferente. É rico porque é ladrão. Qual o sentido de morar em Brasília? Não, pô. Viver feliz. Óbvio. Fechou. O sentido da vida é ir pra Brasília. O sentido da vida não é pra mim, mas pra São Paulo. Não é depois muito... que você vai pra Brasília, você fica feliz. Aí você vive e dorme. Olha, realmente, quem quer ir pra São Paulo é pobre, quer ir trabalhar. Ninguém escuta esse cara falando, nossa, vou pra Brasília trabalhar. Acabei de ser chamado de pobre aqui, porque eu vim pra trabalhar. Mas você é pobre. O único rico aqui, é o burguesinho João. É o João. Sim, e pergunta se ele quer sair de Paraná. E a Thaís aí, também. A Thaís é. Ah, Thaís eu quero, é, sim. A Thaís também. É bem de vida também. Mas. É... Mas, cara, não, mas Brasília, vamos lá. Conhecimentos que temos de Brasília. O senhor Ítalo, que é o nosso cara assim, mais culto e estudado aqui, acho que ele pode culto, até falar exatamente. Mais. Peraí, cara, a gente jogando no Google aqui rapidão. Brasília não é uma cidade projetada, tipo, uma coisa assim. Então, tipo, deve morar lá, deve ser muito bom. Aracaju também. Aracaju também. Não, só o centro. Onde eu moro é tudo alaga. Não, na verdade, eu andei no centro um tempão atrás e tinha subido e descido. E falaram que era tudo retinho. Aracaju fica em Sergipe, tá? Pra quem não é muito familiarizado com a geografia brasileira. Eu posso, falar a cidade que eu moro? Tipo assim, só pra você saber mesmo? É, vai, cara. Se alguém aqui estiver ouvindo e quiser te sequestrar, o problema é teu. A gente... Ó, a gente... Galera, ei, podem corta sequestrar essa parte, que a família tem dinheiro. Corta essa parte. Corta essa parte aí. Não, cortar um careco. Podem sequestrar... Meter numa van branca, eu tenho uns contatos legais. Jonas, conte um pouco sobre de Paraná. Por isso que eu gostei da amizade. Fala nada. Você nasceu aí, tá aí há todos os seus longos anos de vida. Fala a gente um pouquinho como é que é morar numa cidade do interior assim, você nunca saiu daí, nunca... Fala pra gente. Não, saí, eu não fui morar em outro lugar, mas obviamente não, eu já viajei. Visitar, fazer uma viagemzinha, né, tal. É isso, né, gente? Claro que eu já viajei. Tá, mas é interessante, é tudo perto, você não precisa ir lá. Porque, tipo assim, quanto tempo você demora pra chegar no seu trabalho? Ah, eu não demoro nada, eu não tenho trabalho. Mas diga aí você, Neylon. Quanto tempo? Ah, cara, quando eu tava morando antes, eu tinha era 1 hora e meia pra chegar. Uma hora e meia. Realmente, São Paulo tem trânsito. Com 1 hora e meia você consegue ir e volta na cidade 2 vezes. Uma hora e meia você consegue, sei lá, fazer uma maratona. Não, mas tipo, 10 vezes. Ele mora na aldeia também, né? De uma cidade pra outra. Como é? Ô, Neylon. Desculpa. Ele mora na aldeia também, né? Por isso que é rápido essa coisa. Nossa, velho, aldeia. Aqui tem cerca de 150 mil habitantes. Olha só. Então, a gente também vê um morador feliz que está defendendo a sua cidade. Olha só. Na verdade, eu estou defendendo. Não as coisas são tão perto que em 7 minutos meu pai consegue sair de uma cidade para outra. Bom, é assim, por isso que eu. É demais. Mas aí você mora na capital, né, Porto Velho? É que. Não, pô, mas eu tô falando quando eu tava aí também. Inclusive, o João, né, fica já perto aí até do shopping, né, aí no do bairro BNH. Calma. É verdade. Não, velho, aí você já corta, não, né, você tá tudo com a minha cara. Pra gente, que a gente não tá entendendo também. Não. Aí não, você não. Já corta, ele tá com medo de sequestrar ele mesmo. Não. Ele realmente se julga importante fazer assim, não, vamos sequestrar esse guri, porque ele tem alguma coisa. Não, é tudo mentira. Os fãs, sabe? O João é humildão do grupo, né? Como assim, cara? Os fãs são muito humildes. Mas a verdade é que todo mundo aqui tem uma história pra contar com a cidade onde mora, não é verdade? Eu moro a 3 quadras do meio shopping da minha cidade. Meio shopping? Explique pra gente o que é um meio shopping. É tipo um hipermercado. Não, o nome é hipermercado. Não, o nome é shopping. Peraí, hipermercado é aquele lá do Bom Preço, que é da linha lá do Bom Preço, que é do Walmart. Não, Irmãos Gonçalves. Ah, Irmãos Gonçalves, tá bom. Irmãos Gonçalves é da cidade. Ah, cara, que complicado, velho. Mas, bom, sim, temos aqui uma pessoa... Que também tá agora, tava no interior, agora tá na capital. Fala aí, Daniel, como é que é tá agora na capital de mundo? O que é que mudou na sua vida sendo do interior pra capital? O que que mudou? Não mudou nada na minha vida, né? É a segunda vez que eu tô aqui nessa capital linda e maravilhosa, a segunda pior do país. Eu amo essa capital, gente. Porto Velho, vocês têm que conhecer esse lugar que é um grande mar de nada, tá? Então, o que acontece? Eu não conheço quase nada daqui, morando já, vai totalizar 5 anos que eu tô aqui, nesse lugar. E aí, tipo, sempre que alguém falar, você sabe onde fica tal rolê? Não. É verdade, o garoto que recebe bebida do tema tá até caladinho, não falou nada até agora. Não, é. Ele é petista, não, ele é esquerdista, ele é direitista, taxista, tudo. O governo for, ele é, do lado do governo. Ele chegou na faculdade e falou, I know my rights, eu quero receber dinheiro pra estudar. Não, e ele chegou na faculdade de humanos com esses cachinhos, sucesso. Não, sucesso, é verdade. O cara já é um sucesso. Calouro, assim, daquele, sabe, que todo mundo olha. Não, é aquele pessoal que todo mundo quer ter amizade e tal. É, verdade, e fala pra lá e fala pra cá. Ainda não é bom. Mesmo, senhor Ítalo. Fala pra gente aí. Foi golpe. Foi golpe. Uma coisa que você escreve a minha vida com a precisão tão inacreditável. Que o quê? Como é que é? Fala pra gente. Fala pra gente. Repete? A fanfic que vocês fazem da minha vida é tão boa. Mas é a verdade, né? É a verdade. Pura, mas ela é bem assim mesmo. Fala pra gente um pouco das suas experiências aí. Primeiro fala onde é que você mora, né? Pra todo mundo saber lá logo o lugar. É a casa, o bairro, certinho. Então, né? Onde é que eu moro? É fim de mundo, né, velho? Não quero que as pessoas saibam onde eu moro. Você mora na rua? Mora na rua, não. Não, eu então, moro em São Paulo, deixaremos assim. Não, deixaremos São Paulo, assim. Estado ou cidade? Não, não importa, cara, eu tô em São Paulo, isso é o que importa. Enfim, na verdade ele não quer falar a cidade, querido, ele só quer ser conhecido que ele mora em São Paulo, então ninguém quer saber a cidade. Rima com dente, não rima com dente? É, rima com dente, rima com presidente. Então, cara, como é presidente prudente? O presidente precavido, não é isso? É, o presidente precavido. Mas fala pra gente, como é que é morar no interior de São Paulo? O presidente precavido, que não é uma cidade ruim, tá? Perto de uma praça, né? Não, pior que é idiota, cara. Para de falar isso. Eu sei a rua que você mora, Davi. Eu sei o que você. Eu não tenho medo daqui. O pessoal vai ter medo de vir pra cá. Não, pior que é verdade, que mora perto de traficante. Mas, gente. Mas enfim, daqui a pouco a gente fala do Davi. Vai lá, o Não, Davi vai ser o mais triste. Então, é interiorzão. Tem o quê? Uma cidade de merda, só isso. Cidade de merda. Por que uma cidade de merda? Olha, todo mundo que mora em Presidente Prudente deve estar te julgando agora, né? Mas tipo assim, Aracaju é uma cidade de merda. Pra mim, as únicas cidades que não são merda é... Rondônia. São Paulo... Não, Rondônia não, cara. Só São Paulo, Rio de Janeiro pra ser roubado e... Rio Grande do Sul, sei lá. Acho que no Brasil não tem isso de cidade não merda, tem cidade menos merda, né? Cidade é, tem a... Eu tenho um ranking de melhor cidade, tem um ranking de menos pior. Menos merda, menos pior. Mas tipo assim, Aracaju, apesar de que é uma cidade bem merda, mas era uma cidade bacana, melhor do que aqui. Não, mas aí a controvérsia. Não, mas Aracaju é a capital, cara, você não pode comparar também, né? Ah não, mas Aracaju é a capital. A capital daqui é muito boa, né? Não, cara, mas aí tá a questão. Brasil, então. Acho que em 2010, 2011, a Aracaju foi considerado a capital da qualidade de vida. Conseguiram ganhar do Rio de Janeiro. Não, a gente ganhou do Rio de Janeiro e tava como qualidade de vida, e depois a gente chegou no ranking como as cidades mais perigosas. É porque em Aracaju tem mais gente que... Olha o governo que tava e olha o governo que entrou. É o mesmo. Aracaju, não, realmente, o problema sou eu mesmo, onde eu moro. O problema, não é, mas então, fala aí, Davi, onde é que você mora? Fala assim, um pouquinho de Aracaju que você tá morando aí. Talvez, vai que a gente tenha alguns ouvintes de Aracaju, né, não sei. Rapaz, então, o problema de Aracaju, eu acho que são os aracajuanos, porque a cidade é boa. Calma aí, é aracajuano que fala mesmo? É, aracajuano. Você pensava que era o quê? Aracajuenses? Aracajuano. Sei lá. Aracajueiros? Aracajueiros é um bom, hein? Aracaju, Davi. Aracaju é uma mistura de araricaju de algum povo indígena que pegava as irmãs, alguma parada assim. Acho que esse povo indígena que gosta dessas paradas. Eles gostam disso. Pra eles é bem normal. E aqui eu moro. Isso significa cajueiro dos papagaios, O problema daqui, eu acho que é o bairro onde eu moro mesmo, sabe? Eu moro perto de um local chamado Subaco da Gata. Não, só pra galera, só pra regionalizar, isso é tipo Osasco, sabe? Só que... Meu Deus, eu falei isso. É tipo Osasco, só que uma versão menor, uma versão compacta de Osasco. compacta. Uma versão compacta de Osasco. Versão comprimida, jogaram no internet. Uma versão pra levar pra viagem. Uma versão pra botar na mala. Mas é isso aí. Davi, a gente tá dando meia hora de gravação. Eu acho que o que a gente falou aqui deu pra galera nos conhecer, né? Acho que a galera já tá assim, mais focalizada com a nossa derrota, né? Eu acho que também tá legal. Acho que pra gente não se expor muito também, porque se não fosse uma... Nossa, vez, muito, cara, a gente tem o endereço. Mas enfim, deu pra gente... Não, mas deu pra galera nos conhecer. Foi meia hora de cast. Acho que a gente pode finalizar por aqui, né, Davi? Acho só alegria, que o pessoal já gostou, o pessoal vai curtir, o pessoal... Não, foi, assim, foi uma discussão, foi mais uma discussão do que... Oh, e aqui, recentemente teve um apagão. Quando eu cheguei em casa, tinha um bocado. Eu tava no centro. Quando eu cheguei em casa, tinha um bocado de vela preta acesa. Aí eu não sabia se eu voltava pra rua ou se eu ficava em casa. Aí o que aconteceu? No projeto desse pode comentar aqui, eu fiz alguns pactos, matei alguns mosquitos e baratas, formei em sinal de pentagrama e fiz uma. Meio que um. Não uma maldição, não digo uma maldição. Mas eu digo que pode ser que aconteça. Tá ligado aquelas correntes de WhatsApp? Se você não passar, pega. É isso. Então, todas as pessoas as quais ouviram esse pode comentar e não compartilharem com ao menos um amigo, poderão ter ou diarreia ou poderão bater o seu dedo encravado na quina da estante. Ai, e se a pessoa não tiver um dedo encravado, o dedo vai encravar, né? O dedo vai perder o dedo. Pra depois... Tá bem. Tomara que você tenha um dedo encravado. Tomara que... Todo mundo tem. E se você não tiver, porque você não tem dedo? É porque você não tem dedo. Mas... Eu acho que tá bom por aqui já, porque já se expôs demais. O João já ficou com medo de ser sequestrado. O Italo já tá bolando dele pra hoje à noite, porque o pessoal de Humanas gosta disso. Pra você que está ouvindo, não se esqueça da mandinga, que você sofrerá diarreia e baterá o seu dedo encravado ou perderá o seu dedo. Você que está ouvindo em algum celular de algum amigo e algum familiar, alguém que te mostrou, nós temos um site que é topzera, um site que é bacana, um site que é batuta. Triunfo Entretenimento, tem tudo lá. Nerd, geek, notícias de tecnologia, ciência, tem tudo. Tudo que for de bom tem lá. Só não tem exatamente, esse... Esse cast é pra gente descontrair mais, então, mas olha lá o site, olha os nossos outros casts que a gente tá falando, assim, como nós realmente somos, como os nerds e geeks como que somos, e estamos lá trazendo notícias de verdade, trazendo conteúdo mais pautado da nossa forma de viver nosso lifestyle nerd, geek, gamer que somos, e pode comentar isso. Você vai vir aqui toda semana, toda quinzena. A gente ainda não sabe qual vai ser a frequência desse cast. Quando a gente quiser. Quando a gente quiser. A gente não tem compromisso nenhum. Pode comentar sem compromisso. Pode lançar 2 dias seguidos, pode lançar daqui a um ano. Você não cobre. Tá ouvindo? Senão não a DR vai ser dobrada. Mas o pode comentar isso aí, a gente vai vir aqui, vai descontrair, vai só apertar o botão de gravar e ficar falando um monte de besteira aí. Mas se você quer ver o conteúdo, um conteúdo mais pautado, conteúdo com mais que você pode aprender, a gente tem vários, tem um TriunfoCast que a gente traz ali várias pautas interessantes sobre filmes, sobre séries, sobre tecnologia, ciência, o que está acontecendo no mundo, e a gente traz ali assuntos realmente que você vai aprender, exatamente. E pode comentar isso, é só a zoeira mesmo, pode comentar o nosso instinto brasileiro saindo para fora, através das nossas bocas e chegando até vocês a partir desse podcast. Fechou então? Exatamente, vamos fechar e se lembre que o Pode Comentar é o mais melhor de bom. Até a próxima.